Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus está chamando. Meus irmãos, não há acaso. O acaso não existe. Então, calhou para hoje o início do capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Jesus e os seus apóstolos. Depois de reunir Jesus, os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, isto é, os obsessores, para os expulsar e para curar todas as doenças e enfermidades. Vejam bem porque é que os discípulos do Cristo têm poder para curar doenças e enfermidades. Recebem dele esse poder. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: primeiro Simão, que também se chama Pedro, e André, seu irmão; Tiago e João, filhos de Zebedeu; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano, que se chamava Levi; Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu; Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi o traidor do Senhor Jesus. A esses 12, Jesus enviou, dando-lhes estas instruções: não ireis aos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, ensinai que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos espirituais, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeis. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nas vossas bolsas, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de calçado, nem de bordão, porque digno é o operário do seu salário. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, indagai quem é digno nela, e aí ficai até que vos retireis. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se ela for mesmo digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir vossa palavra, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. Versículos 1 a 15 do capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Parece que esta ordem foi dada ontem, porque todo discípulo do Cristo, para merecer a bênção do Cristo, tem que ser um desprendido das coisas materiais. Não se pode escravizar a coisa alguma. Porque onde estiver o vosso tesouro, disse o próprio Cristo, aí estará o vosso coração. Não quer dizer que vamos viver na miséria, vamos viver de esmolas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Atingir o equilíbrio espiritual é o objetivo mais difícil daquele que realmente estuda o Evangelho de Jesus. O que Jesus condena é que o ser humano se escravize ao bezerro de ouro. Jesus quer que o homem domine o vil metal, não se escravize a ele. Mas não proíbe nem a riqueza, quando ela é empregada para o bem da humanidade. Pois bem, aqui na nossa LBV, até as crianças já entram cedinho, cedinho no caminho do bem. Estou feliz. A LBV é o cristianismo do Cristo. É o cristianismo autêntico que o próprio Cristo nos veio trazer à luz do seu mandamento novo. E nós, como discípulos, estamos fazendo exatamente o que ele ordenou àqueles outros. Ide e pregai, está próximo o reino de Deus. Se vos receberem, que permaneça neles a vossa paz, que é a minha paz, que o mundo não dá, que o mundo não pode dar. Mas se não receberem a vossa palavra, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. É sinal de maldição. Então Jesus conclui com palavras candentes, causticantes, que é uma advertência tremenda que está no seu Evangelho. Ele diz: em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. Viva o PBV! Viva o Brasil! Viva Jesus!